sambando na lama de sapato branco glorioso. Um grande artista tem que dar o tom, quase rodando, caindo de boca. A voz é rouca, mas o mote é bom. Sambando na lama e causando frisson. Mas olha só, um samba de cócoras em terra de sapo, sapateando no toró, cantando e sambando na lama de sapato branco glorioso. Um grande artista tem que dar lição, quase rodando, caindo de boca, mas com um pouco de imaginação, sambando na lama sem tocar o chão. E o tal ditado como é: festa acabada, músicos a pé, músicos a pé, músicos a pé, músicos a pé, sambando na lama de sapato branco glorioso. Um grande artista tem que fazer fé, quase rodando, caindo de boca, pá de touca, jura de mulher, sambando na lama e passando boné. Mas olha só, por fora viló, viló por dentro mulambo, cambaleando no toró, cantando e sambando na lama de sapato branco glorioso. Um grande artista tem que dar o que tem e o que não tem tocando a bola. No segundo tempo, atrás de tempo, sempre tempo vem, sambando na lama, amigo, e tudo bem. E o tal ditado como é: festa acabada, músicos a pé, músicos a pé, músicos a pé, músicos a pé, sambando na lama de sapato branco glorioso. Um grande artista tem que estar feliz. Sambando na lama e salvando verniz. Mas olha só, em terra de sapo, sambando de cócoras, sapateando no toró, cantando e sambando na lama de sapato branco glorioso. Um grande artista tem que estar tranchando. Sambando na lama, amigo, até amanhã. E tal ditado como é: festa acabada, músicos a pé, músicos a pé, músicos a pé, músicos a pé, músicos a pé.